cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, já cá faltavam. E seguramente, e digo isto com toda a convicção, há muito tempo que os buracas são um sistema andavam a ser perseguidos por nós para falarmos daquilo que vêm fazendo e bem e que tanto têm dado a falar e a conhecer do nosso país, igualmente a sua zona, a buraca. Pois bem, os buracas são um sistema, são os nossos convidados esta semana, precisamente porque têm um novo disco, Buraca, portanto, foi vendido, começou a ser vendido no dia 23, portanto, esta semana precisamente, e ainda que estejamos a gravar, temos de ser sinceros com os nossos ouvintes, prévio à sua saída, queremos saber, do ponto de vista da banda, o que vão fazer e o tipo de concertos que vão seguir ao lançamento deste disco, sendo certo que os Buraca têm quebrado todo o tipo de espartilhos que possam ter. Portanto, conseguem ter hoje em dia em grandes festivais, reporto-me recentemente ao Festival Sonar em Espanha, mas não só, e é com isso que vamos falar. Pois bem, temos à conversa, ainda que seja via telefone, porque a distância isso obriga, Riot, um dos membros dos Buraca São Sistema, que antes de mais saudamos. Bem-vindo aqui, ainda que virtualmente, a Oliveira do Hospital. Muito obrigado. Efetivamente, ainda não estiveram connosco aqui em Oliveira do Hospital, contaremos que isso venha a acontecer. Eu costumo dizer aqui na Boa Nova que um disco é sempre um motivo de celebração. Convosco, a máxima é ainda maior, porque se há fama e bem que vocês gozam, é que são uma banda festivaleira, em termos de palco, que conseguem cativar sempre uma grande festa nos seus concertos. Naturalmente que este disco é uma chega, precisamente a essa fama que vocês têm. Sim, este disco é no fundo, o culminar de 8 anos de carreira e de mais de 800 concertos, por esse mundo fora, e sempre com essa atitude, como disse, bem festivaleira e alegre, e chegámos a este ponto da nossa vida em que achamos que finalmente conseguimos criar um som que não sofre influências diretas de outros sons, mas sim das nossas experiências e da nossa capacidade de absorver as experiências que temos tido ao longo da vida. Então sentimos que este disco, daí o nome ser Buraca, porque sentimos que este disco realmente é o som de Buraca sem se poder apontar dedos a estilos, é mesmo um estilo em si. Portanto, nesse sentido, obviamente vai ser um disco bastante alegre e bastante festivo, como já vem sendo óbvio. Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. ele que manda. Já percebemos que também já terminaram uma bitola. Já há uns quantos, quer em Portugal e fora, que seguem os Buraca e que de algum modo incorporam aquilo que é o vosso som no som deles. Tem essa noção? Sim, temos e ficamos super felizes que isso aconteça, não é? Assim como nós no início fomos influenciados por determinados géneros musicais ou determinados artistas para e que nos impulsionou para fazer a nossa própria coisa, a nossa própria versão do que é música. Agora temos a noção que já aparecem algumas pessoas a fazerem música inspirada em Buraca, o que é maravilhoso para nós. Às vezes há tendência, principalmente aqui em Portugal, às vezes falando com alguns músicos, há tendência para perceber que têm ainda alguma vergonha de apostar num género deste género, porque têm medo de soarem macacos de imitação. Uhum. Mas as pessoas têm que perceber que não é preciso imitar para ser influenciado por alguém, não é? Alguém que me diz, sou super influenciado pela tua música e gostava de fazer algo parecido, isso é algo super positivo, não é nada de negativo. Uma coisa negativa é tentar imitar completamente o estilo. Felizmente, hoje em dia já começam a aparecer artistas com menos preconceitos nesse campo. Temos noção que há alguns artistas lá fora e cá dentro que já têm influência direta do Buraca Fonseca, isso é maravilhoso. forma, nós introduzimos aqui conversa dentro do Falco Riot, mas é mais que justo que falemos nos restantes membros dos Buracos do Sistema. Então, faça favor de os apresentar. Então, eu sou o Riot, ou o Rui, como quiserem. Uhum. Depois temos o Branco, ou o João Barbosa. Temos o Condutor, ou o Andro Carvalho. E temos o Calaf, ou Calaf. Depois temos a Blaia também, que é a Carla Rodrigues, que trabalha connosco já há algum tempo, que já faz parte da nossa família também e irá estar sempre connosco. E basicamente, e ao vivo tocamos com um baterista maravilhoso, que é o Fred, que é o que eu gosto de chamar o baterista de Portugal, porque sempre que é preciso um bom baterista, o Fred é chamado, porque ele é realmente um músico espantoso. Da semana passada falámos aqui dele, a propósito de um disco do Tiago Betancourt, onde ele veio também a participar, e o Tiago Betancourt desfez-se em habilidades para com o Fred, efetivamente, o homem também de Orelha Negra e por aí adiante. Exatamente, 530, Orelha Negra, Buraca, ele toca de tudo um pouco e acho que isso é de louvar no músico. Basicamente somos três produtores, eu, o Branco e o Condutor produzimos, o Condutor também canta e escreve a maioria das letras em conjunto com a Blaia e com o Calaf, que são os outros dois vocalistas, e é ao vivo, eu toco bateria eletrónica, o Fred toca bateria normal, o João está nas teclas e nas programações, e o Andro, o Calaf e a Blaia estão à frente a animar as pessoas e a cantar. Basicamente, resumindo, o Buraco do Sistema é isto. seguir a esta apresentação que fez da banda, queria aqui destacar várias coisas e vamos reportar-nos aqui ao ano de 2006. Na altura em que você lançava um EP, Da Buraca para o Mundo, não tem ideia hoje, passados precisamente 8 anos, que foi um disco premonitório? Sim, eu muitas vezes digo isso, mas foi completamente sem querer, né? Aliás, se calhar as premonições são quase todas sem querer. Exatamente. Digamos que foi um bocadinho uma piada, porque, como deve calcular, ninguém se junta com amigos para fazer uma banda de música de dança influenciada por Kuduro e pensa que vai funcionar. Estamos a falar de 2006, não estamos, exato, a falar de 2014. Ninguém aqui pensou, se calhar isto vai dar e nós vamos conseguir viver da música à pala deste projeto. Foi mesmo uma coisa feita pelo gosto da música, por acharmos que Portugal e se calhar o mundo, na altura via MySpace, merecia conhecer este ritmo e estas influências que nos chegavam das nossas ex-colónias e como nós crescemos aqui à volta da Amadora. Apesar de não sermos da Buraca, a Buraca é apenas um bairro aqui da Amadora. Mas exatamente, e uma das freguesias que infelizmente já é extinta, agora tem outro nome. Uma daquelas que se a União de Freguesia. Portanto, já não existe Buraca São Sistema, agora existe Águas Livres São Sistema ou Alfragido São Sistema, não sei se não juntou com Alfragido, penso que sim. Mas pronto, Buraca vai estar lá sempre. Resumindo, mas pronto, a Amadora é enorme, é das maiores cidades do país e muito populada, e temos muita gente de Cabo Verde, Moçambique, Angola, e obviamente que isso resume-se numa influência direta e indireta na escola onde nós andamos, em que temos bandas de rock, mas o nosso colega ao lado ouve Funaná e o nosso colega da frente ouve Kizomba, e portanto isto é uma realidade que se cruza connosco desde muito cedo. E sempre achámos que era um ritmo bastante válido e que a África tinha muito para dar em termos de música de dança, mas que havia aquela estrutura musical muito ocidental, ou se quiser muito europeia ou muito americana, e então se calhar algumas pessoas que estão mais distantes dessa realidade em Portugal não encaixariam tão bem certas músicas. Então fizemos os nossos edits de Kuduro, as nossas versões das músicas, com paragens no sítio certo, com 4 voltas no compasso, essas coisinhas todas, e funcionou tudo muito bem. Foi assim que cresceu este projeto. Agora, não saberíamos nunca na vida que Buraca ia ter o sucesso que teve, não é? Foi muito rápido, tanto em Portugal como lá fora, foi tudo muito rápido, porque parece que foi a altura certa e a música certa. Acho que as pessoas queriam, precisavam de algo diferente, que viesse de cá de dentro, porque Portugal já é isto há muitos anos. Antes de 2006, Portugal já era uma mistura da África com o Brasil, com a Índia, com tudo, e maioritariamente Lisboa, então, é um exagero nesse campo. Basta passear na Moraria para se aperceber que podíamos estar tanto em Marrocos como na Índia, como em Moçambique, como em muitos sítios diferentes. E pronto, e chegou a altura nessa altura, em 2006, chegou a altura dos portugueses abraçarem a vertente musical também influenciada ela por outros países em que nós estivemos e que cruzámos culturas. Então, e agora, ainda a propósito daquilo que não podia deixar de lhe perguntar, e são duas. A primeira é esta: estará o vosso som para a Amadora, para a Buraca, como estará o fado para Lisboa ou para Coimbra? Não, é assim, eu sinto que o fado é algo que, apesar de ser lisboeta e de Coimbra, eu sinto que já virou música nacional há muitos anos. Mas obviamente que cresceu mais nesses sítios e desenvolveu-se foi nesses sítios. O que se passa é que o nosso som, como é uma mistura muito, é uma mistura de vários estilos num só, e chega a uma altura em que até já quase que nem vale a pena falar em estilos musicais, vale se calhar a pena falar no estilo Buraca. Agrada um bocado a gregos e a troianos, acaba por ser, portanto, a título de exemplo, sei lá, um produtor de Kuduro da Cova da Moura sabe que nós não somos Kuduro, porque não somos nem nunca o fomos, mas é capaz de o passar numa festa nossa porque faz sentido. Aliás, numa festa dele porque faz sentido. Uhum. Passar duas ou três faixas de Baraka São Sistema porque encaixa. Assim como também encaixa no Lux. Assim como também encaixa numa festa qualquer no Plano B no Porto ou nas festas da cidade em Oliveira do Hospital. Uhum, encaixa, em vários sítios, não é? E o que nós fizemos foi basicamente passar um pouco dessa cultura para o resto do país e do planeta, um pouco sem querer, como disse há pouco, mas acabou por continuar. Agora, não, as pessoas têm noção que nós somos daqui, ficam felizes, mas daí a chamar a nossa música fado aqui da zona seria um bocado prepotente da nossa parte. Mas há aqui uma noção que é esta. Vocês, de algum modo, a vossa música é o grito de Ipiranga da Buraca, ou seja, para quem conotava a Buraca como a Cova de Amor e por diante um conjunto de situações menos positivas, vocês surgem aqui precisamente com esse grito de libertação. E os vossos pares, quem vive na zona de Buraca, na zona da Amadora, só vos pode ver com agrado. Dizer assim, estes aqui vêm demonstrar que efetivamente há muito de positivo aqui. Sim, mas é uma tendência que o ser humano tem quase inata de pensar que nos guetos e que no, nos sítios de onde vivem pessoas mais pobres, em que só se encontram coisas más, mas no fundo todos sabemos que isso é mentira. Toda a gente já basta olhar para o mundo inteiro, desde o baile funk, nas favelas do Brasil, obviamente que há assassinato e há tiros e há mortes de uma quantidade que nós nem sequer sonhamos aqui, mas nós também já estivemos lá e também já tocámos lá e nas favelas, e são comunidades como provavelmente do tamanho da Amadora inteira em que há pessoas de bem que vivem lá e que trabalham e que cultivam e que vão trabalhar para a cidade e que voltam e que vão às compras do supermercado e ouvem música e fazem música. E é isso que sempre aconteceu aqui nesta zona. E basicamente o que nós fizemos foi explorar a parte boa dessas coisas que essas periferias têm para dar. Porque nós vemos-las, né? Nós vivemos sempre aqui perto, apesar de termos a sorte de sermos uma família da dita classe média, não nos faltar nada, não passarmos por nenhuma privação, mas tínhamos amigos nossos que viviam em condições menos boas e contávamos com essa realidade e vemos que não, nem tudo é mau, não é? E foi exatamente isso que nós queríamos fazer. Acho que isso também está um bocado na gênese de Buraca São Sistema, a frase nem tudo é mau. É preciso pegar numa fatia do bolo e avaliar o que é aquilo que se pode comer e aquilo que faz mal. Acho que é um bocado isso. E nós pegamos sempre naquilo que se pode comer. Muito bem, mas vocês elevaram o standard, essa é a minha opinião. Aquilo que eu dizia que não queria deixar de perguntar é este último também. Há pouco falávamos sobre a Premonição, que era o vosso primeiro disco. Quando é que começaram a perceber que a Premonição estava a concretizar-se? Com os Globos de Ouro, por exemplo, o MTV Europe Music Awards, da qual vocês vêm a ganhar em 2008, o Globos de Ouro foi em 2009, com a venda dos discos, quando é que vocês perceberam que as coisas estavam a materializar-se? Como a nossa vida é muito mexida, estamos sempre, ora estamos em Portugal, ou estamos no estrangeiro, ou estamos em estúdio, estamos sempre tão ocupados, e principalmente no início foi complicado para nós perceber ou pôr um dedo em cima da magnitude daquilo que se estava a passar. Ou seja, nós percebemos que havia interesse e percebemos bastante rápido que havia interesse por parte do público português e internacional. A partir do momento em que as nossas primeiras festas no Clube Mercado encheram de uma maneira que havia filas gigantes que iam desde o Clube Mercado, que é perto do Bairro Alto, até ao Bairro Alto. À terceira festa decidimos que se calhar já não dava para trabalhar ali, tínhamos que passar para um sítio maior, como o Lux, porque na última festa já havia pessoas a sentirem-se mal com o calor, já havia, estava mesmo um exagero. Quando isso acontece, numa noite que está mais ou menos estagnada, e Lisboa na altura estava um bocadinho estagnada, isso é sinal de que alguma coisa de bem nós estamos a fazer. Isso foi um dos sinais. Outros dos sinais foram virtuais, foram na net. Foi basicamente a explosão do MySpace, e quando o MySpace explode e nós pomos as nossas músicas online e temos interesses de pessoas como na altura o DJ Sinden ou o Switch ou o Diplo e mais tarde a MIA, que trabalhou connosco, pessoas de fora a passarem as nossas músicas noutros países. Isso hoje em dia é normal, com o Facebook, com o SoundCloud, com tudo isso. Na altura, em 2006, no início disso, foi uma explosão para nós brutal, porque de repente podíamos tocar na quinta-feira à noite um som de alguém do Paquistão tirado da net na quarta-feira de manhã. Portanto, e isso foi muito bom para a Buraca São Sistema, porque ajudou a espalhar a nossa música lá para fora, e então de repente foi tudo assim muito rápido. O interesse de agentes internacionais foi quase paralelo ao interesse de algumas discotecas e alguns clubes e algumas editoras em Portugal. Portanto, foi tudo ao mesmo tempo e nós não conseguimos mesmo sentir a magnitude das coisas. Ficámos um bocadinho embriagados com aquilo tudo e não sabíamos muito bem o que é que se ia passar a seguir. Portanto, acho que só passado agora uns bons anitos é que conseguimos, se calhar, perceber que realmente foi engraçado a velocidade com que as coisas aconteceram, e mais do que isso, que normalmente as bandas que sobem tão rápido também caem muito rápido, e nós também conseguimos manter-nos cá e estamos cá passar algum tempinho já. Pois bem, a proposta é se manter também, e eu recordo-me, e a proposta do Buraca São Sistema, de ver alguns num canal de televisão português, portanto, no RTP1, não sei se é SIC, de fazer uma reportagem minuciosa sobre o quanto em Espanha, que é um país muito ocioso daquilo que eles fazem e muito pouco aberto à nossa produção nacional, nossa, portuguesa, o quanto eles adoravam Buraca São Sistema. E julgo que houve até muitos portugueses que descobriram Buraca nesse momento, quando alguém lá fora estava uma chancela de qualidade. Recordam-se disso, e como é que viveram esse momento? Sim, foi engraçado. Foi uma... penso que sim, penso que muitos portugueses e muitos estrangeiros, é normal, mas penso que muitos portugueses devem ter conhecido Buraco a partir daí. O que acontece é que também há muita gente que pensa que Buraco são sistemas só o Wege Wege ou o Hangover, não têm muita noção do espetáculo do Buraco ao vivo, por exemplo, nem têm muita noção das outras músicas. Então, quando por acaso se cruzam com um espetáculo do Buraco ao vivo e veem que tem uma energia que é surpreendente, né? Que as pessoas se calhar não estão à espera, as pessoas então vão atrás e vão conhecer as coisas novas, as coisas antigas de Buraco e as coisas novas, e ficam mais interessadas. Sentimos que isso aconteceu depois da explosão do Wege Wege em Espanha, por exemplo. Uhum. Que, se não me engano, foi culpa de alguém, um dançarino qualquer que entrou num reality show qualquer e que levou o Wege Wege, e que foi um sucesso na televisão, e a partir daí o Buraco São Sistema cresceu muito, cresceu muito o interesse de Buraco em Espanha. E, consequentemente, muitos portugueses, obviamente, que viviam lá e que estão, se calhar, um bocado desligados da música portuguesa, e, de repente, entra-lhe uns portugueses ali pelos ouvidos adentro via rádio espanhola, e então, se calhar, aí ficaram um bocadinho mais curiosos e, se calhar, orgulhosos de nos sentir lá. Não queria enganar os nossos ouvintes, é que estamos a gravar prévio à saída do disco. E tive que fazer esta nota porque, por exemplo, gravamos posterior ao Desire português com a seleção Alemanha, Cruz Canhoto, mas quero dizer que quando nos estejam a ouvir na próxima semana, já estaremos a falar, se Deus quiser, depois da vitória sobre a seleção norte-americana. Exato. Mas queria com isto dizer, situar as pessoas que o Buraco do Sistema, ainda sem ter de chegar fora, já se está a unir a uma marca que é uma marca, efetivamente, de qualidade também e de sucesso, CR7, por via de um vídeo para de uma nova chuteira que foi desenhada por este nosso craque português. Está ligado a uma marca de cerveja também para uma publicidade. Como é que vocês encaram esses desafios que vos aparecem de se unirem a coisas tão distintas como o futebol, como a cerveja? Bem, aqui há pontos de comum, não é? Mas o Mundial de Futebol e por aí adiante. Nós somos uma banda com pessoas muito diferentes, somos todos muito diferentes uns dos outros, então não nos cabe a nós, somos muito democráticos também, então quando alguém decide ou quer apoiar alguém ou alguma coisa ou sente que alguma necessidade de algum interesse, digamos, em apoiar uma causa ou uma marca ou o que quer que seja, nós vamos a votos e um monte de vezes, a maior parte das vezes, a coisa passa e ficamos todos felizes. E o que acontece aqui, se calhar, é o apoio ao CR7 e à seleção portuguesa acontece na forma do anúncio às chuteiras novas do CR7. Também sabemos que nós fazemos parte do iPod do Cristiano e sei que ele gosta bastante da nossa música e, portanto, ficamos também muito felizes por isso, não é? Como é óbvio. E foi um convite que nos fizeram, tanto esse como o da Budweiser nos Estados Unidos, e são convites que nós aceitamos com muita felicidade. São situações em que paramos para pensar o que é que poderemos fazer ou não, se faz sentido fazer ou não, e se é prejudicial para a banda. Se não é, obviamente que apoiar a seleção e apoiar o melhor jogador do mundo nunca poderia ser prejudicial para o Braga no sistema, nem para ele. E quanto mais força a seleção tiver para este campeonato e para todos os outros que vierem, melhor para nós. Muito bem, não consta que a Merkel ouça a Braga no sistema, mas isso só atesta a vosso favor. Ela nem deve perceber metade. E nem estou a falar da língua, estou só a falar da música. A ser não há de ser tão mal como a pintamos, mas pronto. Todos seguem querida, chama com buraca, todos Tenho que passar por uma fase de desafios. São três. Vamos então começar com eles. Imagine que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto, buracas um sistema, e que vos permitem a vós escolher duas bandas nacionais para vos acompanhar. Quem é que os Buraca iriam convidar? Bem, nós gostamos de apostar na variedade, não é? E, portanto, nesse sentido, seria engraçado ter bandas que agradassem um pouco, umas a gregos e outras a troianos. Uhum. Penso que, por exemplo, o Buraca poderia levar o Dilinda, que são colegas aqui da Damaia. Exatamente. E que nós nos damos muito bem e gostamos muito. Dilinda, e tem raízes, se não sabes, agora tem raízes aqui bem perto de nós, de Oliveira Hospital. Portanto, aí, já fica acredito, a saber. Acredito. Muito bem, aqui na zona, da zona de Rio Alva, portanto, é uma zona muito bonita. Já fica convidado a vir conhecer. Muito bem. Dilinda. Ok. Pois é. E se calhar Macacos do Chinês, Macacos provavelmente. Do Chinês. Ou Macacos do Chinês, ou Mega Drive, que é um projeto novo de alguns membros de Macacos do Chinês, também, que é muito engraçado. E que também puxa um pouco para a festa. Portanto, se calhar, Dilinda primeiro, Macacos do Chinês a seguir, e depois Buraca São Sistema. Muito bem, está escolhido. Já todos passaram aqui na Boa Nova, no caso fazem quase toca, portanto estamos atentos. Dá-me força para eu curtir este som. Dá-me força para curtir este som, dá-me força para curtir este som, dá-me força para curtir este som, dá-me força para curtir este som, dá-me força para curtir este som. Agora, o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e que, chegando aqui, olha, porque não, aqui em Oliveira do Hospital, dizem: nós não prescindimos de ter no nosso concerto a colaboração dos Buraca São Sistema. Com quem gostariam vocês de trabalhar a nível internacional aqui em Oliveira, como há pouco dissemos? Ah, essa é uma pergunta mais complicada e se calhar não vou conseguir responder tão bem, porque na realidade nós estamos numa fase da nossa vida em que chegámos a certas conclusões musicais e estamos a passar uma fase em que nem trabalhamos assim com tantos convidados quanto isso. Nem queremos, sabe? Nem nos apetece muito. Uhum. Tanto que o álbum Buraca é provavelmente o que tem menos convidados possível. Aliás, temos... posso lhe dizer que temos o DJ Bison, que é um DJ que está a começar agora aqui na zona de Lisboa também. Uhum. Temos a Yadi, que é uma cantora espetacular de Inglaterra, que também é uma pessoa que está a começar a carreira dela agora neste preciso momento. E temos a Lawala, que é um projeto magnífico também, bastante novo. Estão assim os três convidados assim do nosso álbum, deste álbum Buraca, em que nós decidimos, se calhar, pô-los mais porque os vimos, nos identificamos com eles como exatamente como, se calhar, o Diplo ou a Sindan se identificou com o Buraca em 2006. Uhum. Fomos mais à procura, se calhar, de pessoas novas e, se calhar, menos nomes pesados e nomes já conhecidos do grande público. De algum modo, para dar a mão. Não tanto para dar a mão no sentido de nós somos muito bons e queremos que vocês também venham cá para cima. Não, sim, inclusive para cima. Colegas nossos que... Exato, colegas que se aproximam de nós porque o som deles faz sentido e nós gostámos e fomos buscá-los porque achamos que há uma frescura que as pessoas precisam de ouvir ali. E nesse sentido, se calhar os convidados que estão no CD neste CD de Buraca Novo, Yadi, o DJ Bison e Ala Wala, seriam três projetos que nós gostaríamos de participar ao vivo, faz sentido. Daí a ideia que, agora fazendo as suas palavras, que o nome Buraca significa isso mesmo. Este disco é mais o vosso core, não é? São vocês ali identificados. É aquela coisa de olhar para dentro da casa e dizer, epá, procurei isto há tanto tempo e afinal temos aqui a prata da casa a funcionar a 100% ou a 110% como o Cristiano. E se calhar não precisamos tanto de ir lá buscar lá fora, vamos experimentar assim e de repente a percebermos que é isso mesmo que nos apetece fazer e que neste momento estamos a trabalhar assim. Porque também uma das grandes vantagens da música eletrónica é poder trabalhar com muitos convidados e chegar a conclusões muito diferentes. Portanto, isso também é divertido e nós não dizemos que a partir de agora não vamos trabalhar com convidados. Simplesmente, nesta fase da nossa vida, conseguimos apurar o nosso som, conseguimos chegar ao som Buraco São Sistema e queremos explorar isso. Pois bem, o terceiro desafio. Imagino que vai haver um disco de tributo a um autor ou uma banda nacional e que pedem aos Buraco São Sistema que façam uma versão de um tema desse autor para entregá-lo tal disco. Quem gostariam muito de homenagear e que tema queriam escolher? Ok, como eu estava a dizer há bocadinho, como somos todos muito diferentes, ouvimos todos música muito diferente, seria complicado. Acho que aí se partiria mais de uma ou da editora em questão, ou da pessoa que organizaria esse projeto, propor-nos dois ou três artistas e nós discutirmos entre nós quem seria o artista escolhido, assim, aquele mais... o mais consistente entre todos nós, né? Aquele que mais gostaríamos. Porque somos pessoas realmente muito diferentes, mas diria que, por exemplo, apesar de ser um clichê, torna-se sempre bastante divertido homenagear o António Variações, porque era uma personagem muito à frente do tempo dele, como tem músicas muito diferentes umas das outras e que daria pano para mangas. Sei que já foi feito, sei que já muita gente o fez, mas assim do topo da minha cabeça neste momento, penso que seria assim um bastante consensual dentro da banda. Muito bem. E quer avançar com um tema? Não, isso então seria ainda mais complicado. Mais muito bem, muito temos bem. Todos temas muito diferentes uns dos outros. Cada pessoa gosta de... Cada pessoa em Buraca São Sistema gosta de variações de uma forma muito diferente. Há pessoas que adoram as letras, outras pessoas que gostam mais da sonoridade dele e acham a sonoridade dele muito à frente para o tempo. Eu pessoalmente gosto muito da Canção de Engate. A Canção de Engate é um som que eu veria a conseguir fazer uma versão. Antes de deixar ir embora, queremos saber como é que vocês fazem as músicas, como é que partilham a construção dos temas. É um processo de muita inspiração, muita transpiração, como é que funcionam? A vantagem de fazer música eletrónica é que não só temos uma orquestra que anda sempre connosco no nosso computador, como podemos salvar ideias nossas que são completamente mutáveis e completamente alteráveis mais tarde dentro do computador. Portanto, o que acontece é que quando a gente se junta para trabalhar, já temos algumas ideias pré-concebidas que estamos constantemente a fazer. Aliás, antes desse telefonema, eu estava a fazer música. Exatamente, não sei porquê. Eu vim perturbá-lo, pronto. Não, claro que não. Estava só à espera do telefonema. Ah, ok. E enquanto esperava pelo telefonema, pus alguma ideia aqui, entre aspas, no papel, que para já não tem dono, para já não tem utilidade, é só música, ideias que tive, e isso, assim como acontece comigo, acontece com o Branco, acontece com o condutor, e depois nós juntamos essas ideias, e montes de vezes, quando nós já estamos bloqueados nas nossas próprias ideias, cruzando ideias, consegue-se desenvolver as músicas. Para este álbum, quase tudo foi feito de raiz. Juntámos-nos numa casinha, tivemos a viver juntos durante algum tempo, como fizemos à semelhança como fizemos com o Comba, porque funcionou bem em parte. E então juntámos-nos e pegámos assim em só duas ou três ideias base para começar a sonoridade do álbum, e a partir daí começámos a criar juntos. Obviamente, tendo em conta que já chegámos a uma altura da nossa vida em que sabemos que eu, se calhar, sou melhor numa área, o João é melhor noutra, o André é melhor noutra, em vez de tentarmos fazer tudo, todas as partes das músicas, temos hoje mais noção de que, se calhar, a melodia da voz vai ser um trabalho mais do Andro, e enquanto que o sintetizador principal, o João, vai ter duas ou três ideias mais engraçadas que as minhas, eu, se calhar, sou uma pessoa que desenvolve mais a parte rítmica e a parte da mistura. E então, como já chegámos a esse nível de ter noção e não ficar chateado de ouvir um não, e não ficar frustrado quando dizem que a nossa ideia não presta para nada, como já estamos habituados para isso, preferimos juntar-nos e fazer tudo de raiz, como se uma banda clássica de guitarra, baixo e bateria que se tratasse. E funcionou muito bem, mas é como lhe digo, isto não há limites na música eletrónica. O computador está sempre connosco, vai sempre na mochila, e desde fazer música no avião até ao quarto hotel em Istambul, estão sempre a sair ideias. Buracação, sistema, alô, ala. That's right, that's right, that's right, yeah. Booty pop to the queen of throne. Hear me alo while I'm in a make pop song. Ring a ding dang, hold it on the phone. He make no sense like a lollipop in a cone. Pop to your drop, drop to your pop. To wind up rank, undo what you they taught. High and I mission till the day me get caught. Burn the fire bright, keep the ground hot. Radiation run you if the drought get caught. I and I be the truth, case they forgot. In a take a lot to connect the doubt. So connect the dot, la la la la. Baraka lights up brighter than sunrise. This be the shit that go rat ta ta. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da. Pocket thicker than the dun da da da. Pocket thicker than the dun da da. You can get it in a minute. Trip time to give a dog a bone. On the fast track, hope the nine take me home. Ding a ding dang, how you bend your backbone. Flow so original, wanna make your moan. Drop to your pop, pop, pop to your drop. Wind down low, show 'em what you got. Fly by time, go tick tock, set the clock. Now let's see who gon' be on top. I gon' make you hot. Natural selector, mash it up a lot. Got gratitude, other than they got not. See me alo while I may have your sweet spot. Taste like Havana, bass to your bright side. Take a flight to Ghana, can't have it all. Leave me with nada, thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don dada. Pocket thicker than the don da da da. Pocket thicker than the don dada. We'll be right back. Dos grupos e dos seus coletivos, enfim, também tem de ter uma mestria entre vós, há de ver sempre quem consegue gerir os amuos, não é? Eu percebo que muitas vezes, ainda agora recentemente, a Blaya veio lançar também um disco, portanto, que há necessidade de extravasar também a vossa produção um bocadinho para fora, para sair um bocado do grupo. Como é que se gerem os amuos entre os buracos do sistema? Eu acho que, é assim, nós já somos músicos há muitos anos, né? E eu e o João trabalhamos juntos em bandas desde sempre, desde a escola secundária, muito antes do Buracos no Sistema. Mesmo com o Calaf já trabalhávamos antes do Buracos no Sistema em projetos musicais, e portanto já temos assim, ainda somos daquela geração em que tivemos uma garagem e ensaiávamos na garagem. Não crescemos diretamente para dentro de um computador. Como alguns músicos hoje em dia. Então, basicamente, o gerir os amumos foi uma coisa que aprendemos bem cedo na nossa vida de músicos. E quando chegámos ao projeto de Buracos no Sistema, já um pouco mais crescidinhos, a partir do momento em que nos sentámos três produtores num mesmo computador para produzir a primeira música, tínhamos perfeita noção de que é preciso concessões, é preciso estar preparado para que a pessoa vá gostar da ideia ou que a pessoa pegue naquela ideia e altere. E é só assim que se consegue o som de buraca neste caso, né? Porque eu sozinho não consigo fazer uma música de buraca sem sistema, consigo fazer algo parecido. O João sozinho é a mesma coisa e o André também, porque dentro de buraca sem sistema temos inclinações, uns mais rítmicas, outros mais melódicas, outros mais underground, outros mais pop, conseguimos gerir bastante meus amigos. Normalmente quando as coisas não estão a correr bem a três, alguém vai beber um café, ou alguém vai fazer café, ou alguém vai só dar uma volta ao parque e já volta, porque realmente três pessoas a trabalhar no mesmo computador e a terem ideias às vezes completamente diferentes não funciona, né? E então é preciso ter essa noção, muito rapidamente, não estragar o flow de trabalho dos colegas. É o que eu costumo dizer, muitas vezes ir à internet ver vídeos de gatos engraçados ou mandar três ou quatro e-mails ou ir comer qualquer coisa é trabalhar mais do que estar sentado em frente a um computador. Às vezes é mais produtivo do que estar constantemente em frente a um computador durante 6 horas seguidas, que isso às vezes também nos bloqueia um pouco. Portanto, é só saber sair do lugar da cadeira de produtor quando é preciso. Rui, agradecer a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova. Foi um prazer falar consigo e seguramente que iremos encontrar-nos mais vezes nos próximos trabalhos para termos a noção de que é que andam a fazer os buracos do sistema. Ok, obrigado. Foi um prazer também para mim. Don't wanna go, chan charan. Festa acabou, mamba acabou, chan charan. Don't wanna go, chan charan. Who really wants some more? Mini, mini, money, more. Who really wants some more? Mini, mini, money, more. Do you really want some more? Mini, mini, money, more. Who really wants some more? Mini, mini, money, more. Parou por quê? Já não defendem bem, já não defendem bem.